ela quando tá no baile, dança e se balança. Tem alguém aí? Todo mundo para pra olhar. Quando ela dá pra aparecer, ela quando tá no baile, dança e se tô balança. Tô sozinho. Todo mundo para pra olhar. Alguém fala aí? Tô pra ficar doido. O que importa é fazer o seu corpo balançar. Não aguento mais, mais. Seu corpo balançar pra lá, pra cá. Ficar. Corpo balançar. Em casa. Seu corpo balançar pra lá, pra cá. Doce bandida que roubou minha alma, sentiu minha batida e ficou batendo palma. Partiu sem despedidas, porque eu tô sempre em casa. E sabe que é bem-vinda pra fazer séries sem pausas. Cê tá